Altan 3517, baixa de travou, final 190. Três 517, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 90, vento 190 graus, 129. Lembre o pouso 90357. Com 3517 no solo 52, direita, Golf, 121 décima 1. Livrar na Golf 21. Salvador, o T3597 vai livrando a nossa escuta. T3597, táxi via Alfa, chamante da Juliette. É chamante da Juliette. T3597, Juliette Portão 4. Juliette por 4, 3597. Falou, Salvador, aqui o Avianca Alfa Vitor Delta. Podemos ingressar no parque principal? Observando o Airbus da TAM agora, ingressando no gate 4, segue até o gate 5 autorizado, Alfa Vitor Delta. Positivo, senhor. Obrigado. Deus abençoe, senhor. Solo, Salvador, aqui o Avianca, Alfa Victor Delta, estacionado na posição 0. Bom dia. Quem chama Victor Delta? Bom dia. Eu, já. falo com a rodovia, voo 19-1, informação para o Galeão. Confere, autorizado Sierra Bravo, Golf Lima, via Rota do Plano, AP 9857. Nível 360, decolagem 90, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5427, controle 1, 20.8. Autorizado 360 para o Galeão, pela AP 9857, posição de volta lá no... Decolada 1-0, com curva direita, terceira da El, linda, Irumi. Responde 4-7, controle 1-2-0-8, algum 1-2-0-1. Agora para funcionamento 9-1. transformador Gol 1901-02 está pronto para apoio de travessa. Transformando 961, não chama táxi. Chama na próxima, 961. Guarulhos alternados? Guarulhos alternados. Polo 961, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia no ponto de espera 12, 1895, ajuste 10, 14. Ajuste 10, 14, livre táxi via Índia, ponto de espera da 10. Salvador, bom dia, 191, retorno ponto esquerda, 0.0. Iono 961, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 180 graus, 149. Cruzado a linha, decolar 0191. Corrida para decolar, dando 0.0. Salvador, bom dia, tá 3171, Guarulhos, incidente da Foxtrot. 18, bom voo. 308, bom dia. 171 no formação Foxtrot, pronto, campeão. Prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Perdido 10 até Taubaté, nível 320. Decolagem da 10, curva direita da El Leda Motiva. Transponder 5433, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, via para os 110, até Taubaté. 320 nível, pessoal da 10, flor direita, precisa da El, meta motiva. Aciona 5433, controle 120, decimal 8, no 3171. Correto, São 3171, chama pronto, portão 612. Camarada, São 3171. Torre de Salvador, bom dia, o papapapá, papatango Quebec. E prossiga, papatango Quebec. Encontra-se aqui na área remota, frente à unidade de logística de carga, e solicita o acionamento de um dos reatores em marcha lenta. Coordenado com a estrela? Negativo, senhor. Gente, só um instante. Doutor, bom dia, senhor, 6225, externo no zero, baixa e travou. Oi, senhor, 6225, bom dia. Tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 109. Livre pouso no zero, 6225. Salvador, 3171, bom dia, para o PUSH e acionamento 06. Dado 06, chama a taxa, então 3171. Olá, taxa. Está no bate 3? Foi para o terminal de logística de carro. Papatango Quebec acaba de entrar em contato com a estrela, ela vai contatar o fiscal para entrar em contato com o senhor. Quando você tiver autorização, chama e chama novamente. Aguardando o fiscal, chamará o som novamente o Papatango Quebec. Tomei 225, no solo aos 35, direita Foxtrot, no 21, décima 1. Chamei 265, bom dia, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, bom dia, Alfa. Salvador, bom dia, está 3597, centro da Fox, está no 04, com a atualização Brasília. Está 3597, Foxtrot, confere, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Persil 17, conforme, decolagem da, corrijo, nível 360, decolagem da 10, curva à direita, árvore eleva, transponder 5435, controle opera 120.8. Pesar Brasília, 360, pesolando 7, decola da 10, a árvore elefa. 1208, o controle 5435 transporta, tá 3597. Correto, chama pronto para o estacionamento. Portão 4, tá 3597. Tráfego Salvador, bom dia. Óbvio 40-40. Que beleza está previsto, não? Árvore Elefa, já está pronto o copo, 4040? Aqui está pronto o copo, 4040. Autorizado Serra Bravo Charlie Fox, via Pêndulo 21, nível 360. Decolagem da 10, curva à direita, Árvore Elefa. Transponder 5437, controle 120.8. O 360 está autorizado, via Pêndulo 21, decolando 10, curva à direita, na Árvore Elefa. Transponder 5437, 120.8, o azul 4040. Cotejamento correto, chama pronto, portão 3, azul 4040. Camará, azul 4040. Poxa, 6225, ingresso Juliette, portão 2. E é o papatão do CPF novamente? Prossiga. Está coordenado com a Israel, segundo eles, autorizado. Ciente, reporta ao término, Papa Tango, Quebec. Camarada no término, Quebec. Confirmando 228 a bordo? 228. Então 3171, livre táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio 1 em Índia, do ponto de espera Torre 118, décima 95, ajuste no 10-14. Torre Salvador 093, bom dia. Zona 093, bom dia. Tráfego ajustado, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste no 094. Aguardando, no 093. No 093, chefe trem, ponto autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 139. Livre pouso no 0, baixado e travado no 093. A partir do Quebec cortou, obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom dia, tá 3171, não mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gente. Zero nove três, no solo 146, direita Foxtrot, 121, décima 1. Fox 21, 1093. Alô, Salvador, bom dia, no 093, de Bruno Chico. No 093, bom dia, Alfa, reportando a cidade de Leste. Alfa, reportando a cidade de Leste, no 093. Salvador, 1759, final 10, machete travado. 1759, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 129. Pouso autorizado, voo 1759. Zero nove três, Juliette, portão meia dúzia. Juliette 612, ano, 093. Salvador, tá 35, olha o 7, no 04, puxa bem aqui, funcionamento. Zero quatro autorizado, chama táxi, 3597. Pois tá, táxi.